voo no 973. Voo no 973 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, voo 973. Será 3-1-0 no solo 2-3, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 3-1-9. Solo, boa noite, Salvador, 3-1-0, decorando aqui, 3-1-0. Salvador, 3-1-0, segue Alfa, Chimeiro, Alfa, Salvador, down American 230, push to main apron to gate 09er. Move it. Enter on April 1 to gate 09er. American line 230. Prove to enter main apron, American 230. Alinhado, pronto, voo 973, aguardando. Voo 973, autorizado, decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Quer decolar, voo 973, pista 10. Voo 2043, seria possível voar Motiva? Voo 2043, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 1251, solicita direto para o de Motiva. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 1096, aceita a Romeu. Voo 1096, aciona a identificação. Para nível 050, direto de Arraquim. Ok, eu entendi 050, também vai para a produção, a posição que eu travou direto? 366, Serra Vitor 366. E agora eu estou. Recife, muito boa noite, gol 2043. Voo no 973, contato radar, subo para nível 360, após 2000 pés, voa Leda. Após 2000 pés, Leda, voo 973. Hotel Delta, livre treinamento, chame pronto táxi. Gol 973, está procurando a Porto Seguro pra gente? Gol 973, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 12251, solicita a Porto Seguro direto. 12352251. Gol 096, desça para 25001010, ajustando a 095, autorizado Hernani, reporta para o centro com 366. No 096, controle. Ok, descendo para 2510 com 1015, 096. Muito boa noite, azul 2795, Santa Romeu. 2795, aciona a identificação. 2795. Ponte, contato com a Magá. Boa Monte para a chegada Monte. Tá bom, Monte, o azul 2795, está falando o ideal, o azul 2795. Autorizado ingresso, reporte anel e pronto. Estão no 7. Já é rodado. Put on ground, American 230, Spark at gate 09, you have a good evening. Roger. Salvador, boa noite, Azul 9148, aciona a identificação, desça para 250010, ajuste no 0 no 5, pode direto Serra Vista 366. Dois cinco zero zero pés, 1015 o ajuste. Marco Lidal, tá autorizado a decolar, pista na 7, vento a 78 nós. Controle, mandou muito, boa noite, papapá, Serra, Kilo Delta, decolou. Papapá, Serra, Kilo Delta, contato radar, suba para o nível 400, voa direto Leda. Direto Leda na proa, subindo para o 400, sem restrições, Serra, Kilo Delta. Ok, do 66, agora interceptando a sinal do RNAV visual já com a 10 da Salvador. 096, chama a torre 1 no 895. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, chegou 1096. Boa noite, no 096, estado pouso autorizado, pista no 0, vento uma centena com 8 nós. Eu e pouso na motela com o telefone. Delta Guarda. Certo, Fortaleza, 370 autorizado, via Zulu 19, após conforme a rota. Decola da pistão 20, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, 1208 controle, 5033 no transponder. Pode sim, para o pushback funcionamento. Tá lá. Está pronto agora o plano 18, 18 no 2. Portão 2 está autorizado para o pushback e para o DAX. Descido azul 2795. 2795, desço para 4 mil pés, destino 05. 4.500, 2715. 9148, autorizado procedimento RNAV, reporta passando do Cerrado 366. Na pista, Solo 42, chamando 2M na semana do solo. Boa noite, chegou 1096 para B. 096, segue via Alfa, Juliette, cordão 07. Alfa, Juliette, 07, obrigado. Passe a Raquel Delta, estamos para o Recife, frequência 2835. Alterna 1251. 251, a secundária 1288 é a primária certa. 1235, 1251. 251, 1235, grátis, certo. Pronto. 58, segue via Indy Alfa, no ponte espera da 10, torre 1895. QNH 1095, bom voo. E Alfa, Firme. Diga. Gente, aqui Romeu Lima. Controle. É 6303, aciona a identificação, isso para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, voa bom. O 2194, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada Bonfi após Alagoinha. Vento está de 120 graus com 9 nós e o ajuste está no 0 no 5. C795, após vê-lo, voa Serra Vitor 366, reduza para 2009, desça para 2500 pés, ajusta no 0 no 5, autorizado o procedimento RNAVE. C795, autorizado RNAVE, descendo para 2500, 2500, 2795. 795, reduza para 2009, é o número 2. Reduzindo. Passou 366, o 9148. 9148, chama a torre 1 no 895. 295. Salvador, boa noite, azul 9148, final de 8. Boa noite, azul 9148, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento uma centena com 10-9. Gente, aguarda a pista livre, 9148. Pista no zero, autorizado Recife, nível 350, decola pista no zero, curva esquerda, saída Pucacaju, via UPS 117. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5030, transponda. Zero, cotejamento correto, são pronto pushback sanamento. Controle, 1208. Decolou 49, chama no 20 do sinal e por viagem. Colou 208, tá 3258, obrigado. Bom trabalho. Salvador, boa noite, tá 3258, passando 2100 pés, Momo, decisão frutífera. 13858, contato radar na decolagem, via saída MOM, submantenha nível de voo 370. 370, via saída MOM, mantendo 13858. Eu vou lá para o trotinho, eu tenho 3858. São 3858, mantenha o perfil devido a tráfegos em aproximação para Salvador na chegada da Bonfim. Tem, está 3858. Oito, informa o tráfego 2 horas, 2, 6 milhas, rumo sudoeste, passa nível de voo no 00 para 4 mil pés, Airbus 320. Gente, do tráfego está 3258. Panel 6313, informa o tráfego 10 horas, 2, 4 milhas, rumo oeste, passa no 070, em atenção, Airbus 320. Na final 2795. Caso 2795, complete final do procedimento, transmissor Salvador, frequência 118.95. 2795, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2795. Boa noite, azul 2795, avistado pelo autorizado pistão 0, vento 120 graus, 08 horas. Depois 2795. Suporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mandou passagem. Na 6313, após Bonf, foi ser a Vitor 367, descendo para 4 mil pés. Ajuste no 0 no 5. Como diminuir a intensidade do PAP para 2795? Essa Juliette, posição 03. Juliette, 03. Panel 6313, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reporte passando serviço ao 366. Alfa, Autorizado, deixa para 2.500 pés do Oceano 63 e 13. São 3858, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 125.45. Centro Recife 2685, alterna 2545, da 3858, boa noite. Boa noite, bom voo. Boa noite, 795, prossegue Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição. Pode confirmar? 4, Lima. Pode aumentar a posição, 4, a 4, Lima, graças, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, curva direita. Saída da El, Leda Motiva. Via Elpis 10, Taubaté. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5046, transponder. 340 autorizado, pela Perisulo 10, decola 10, da El, Leda Motiva. 208, controle 5046, transponder. Procedimento RNAV da pista 10, reporte estabilizado. Ok, portaria estabilizado no final do RNAV, Boa noite, bom voo. Minha 3 no 3, ventou uma centena com 8 a 9 avistado, autorizado pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, Xené 63 no 3. Azul 4298. Azul 4298, my arrival at template level 050, KNH1015. Template level 050, KNH1015, Azul 1294, final RNAV da 10. Voo 2194, completo final do procedimento RNAV, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Ok, chama Torre 1895, 2194, boa noite. Para o táxi com 1 no final da bola, 340, derrame São Gonçalo. Cuidado, táxi via Índia, ponto espera no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 5. Índia, 1895, ponto espera no 0, no 5. Boa noite, 3-0. 2-9. Chegou 2194, avistado, vento no 30 graus, 8 nós, todo autorizado, pistão 0. Autorizado, pistão 90, gol 2194. Por aí chegou a 0 na próxima. Via chegada a mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 015. Via mar, 030. Táxi, decola após a cabeceira 35 ou aguarda até seu critério. Tá livre. Em stand-by, me transponda, chame iniciando na cabeceira 35. Tá livre, iniciada presente. Vento no 20 graus, 8 nós. Boeing da Gol já no solo da pista 0. Padrão, 3310, boa noite. Boa noite, Xanera 6310, autorizado alinhar e manter, pista 10. Autorizado alinhar e manter, 10310. Guardião 01. Chefe Guardião 05, quando no farol de Itapuã, transfere no 0028 para volta. Itapuã 08, graças, até volta. Só um último atraso na terminal, se desejar proa direto para o Bonfim, será autorizado. Patrão, vamos lá, depois vai cruzar o Bonfim, obrigado. Solo 94, solo Salvador, voo 2194. 2194, autorizado Alfa Juliette, posição 06. Direto Alfa, posição 06, voo 2194. Exacione código transponder 1711. 17111, só corrigindo, Guardião 05. É, se possível, viu, pés até o destino direto? Confirme a prova para o destino, Guardião 05? A prova para o Bonfim. Autorizado no meu pé, direto Bonfim, mantenha em condições visuais, ajuste no 05, Guardião 05. 10015. Azul 4298, descend 4006, NH 1015, after in top, fly Serra Vito 366. Descender right now to 4006, NH 1015, and after in top, fly... Oi, Salvador, boa, Xanera 6310. Azul 4298. Xanera 6310, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e mantenha nível de voo 350. 350, Puca, está visão, setor pode voar Aracaju? Quarta coordenação com o centro Recife, Xanera 6310, após 2000 autorizado Jama. Após 2000 Jama, é possível, conde? Aguarde coordenação com o centro, Xanera 6310. Sente, vai voar então, Jama, 6310. So Fortune 98, clear, and never runway 10, report that. Yeah, so are not runway 10, I will walk establish here, Fortune 98. Xanera 6310, autoridade direto Romeu, Fox 08. Direto Romeu, Fox 08, obrigado, 6310. No 096, prepara Momo Frotti aguardando cópia. Momo Frotti. Azul 4298, fly Serra Vito 366. Flying Serra Vito 366, 4298. Contact 179 agora, 4 horas 15, considerando com 3895, autorizado o TAC 41, Taxa Índia. Ponto espera para o turno 0, chame em torno de Salvador 11895, ajuste a altímetro no 015. Bate o no pequeno ponto espera, chama 2895, ajuste 3215. Voo na 095, pronto, cópia? No 096, afirmo. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo Frutti, via Upper Zulu no 9, pós Bangu, Abuco e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5040, transponder. Autorizado 370 para Fortaleza, decolador no 0, curva esquerda, Momo Frutti, Upper Zulu no 9, Bangu, direto a Abuco. Segue conforme plano de voo, 1208 ao controle, 5040, voo no 096. No 096, procedimento correto, pronto, pushback, saneamento. Reporta Araf. November Oscar Whisky, confirma intenções. Autorizado Salvador, Salvador, meu pé, decola 107, curva direita, corredor axé, controle Salvador, opera 1208, aciona 0145, transponder. Aumentar a decolagem, torre 11895, ajuste o altímetro no 015. That's 1 hour, 2000 below. Azul 4298, Alfa Serra 50, mantém 500 feet. Roger. Establish on approach 0-4298. Post power 118-095. 1895 0-4298. São 3305, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, responsabilizado. Salvador Tower, good evening, it's Azul 4298, establish on final. Runway 10. Good evening, 4298. Clear to land on runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 10, Azul 4298. Solo Salvador, eu Azul 927, 9271, autorizado Campinas, nível 380, decola no 0, curva A, direita, saída da El, Lida, Motiva, via Apesulo no 0, Pubave, Apesulo no 6, Osmo, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5056, transponder. Autorizado Salvador para Campinas, 380. Decolando da pista 0, quero ver o direito para ele, da El, Lenda, Motiva, 70.0, 38 no 5, no 5, no 5, espera, aeronave nacional. Autorizado o táxi, não lembro o aspecto de destino, no ponto de espera, pronto. Azul 4235, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Ajuste no 016. Mantenha inicialmente o perfil número 4 na próxima. Autorizado, se aprontar. Autorizado, reporta ataque, 1096. Zona 3305 estabilizada. Visual 3305. Esse nosso procedimento, o emissor Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, boa noite, 3305. Boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3305. Boa noite, TAN 3305. Continue a aproximação, agora pista livre. Vento, 120 graus, 8 nós. Saída da El, submantenha nível de voo 340. Da El 340, 3895.